going on Austin and Vegas. Yes? Well, I'm going to take a look at that phone back on the list. Please, call me taxi, Shaman 6225. Yeah, and I'll call you for taxi, so Shaman 6224. Dia 2 em 1, Galeão, só um instante, Copa, número 2. Ah, Copa. 2963, Copa. Escuta. Autorizado, Galeão 360. Via rota do plano, AP November 857. Decola pista no zero, direita. Saída da El Leda por Leda Irumi. Controle em 1208-5153. Autorizando Galeão 360, controle plano AP November 857. Decola pista no zero, controle direita da El Leda Irumi. 208-5153. Correto, chame pronto 963. Estabilizado ele é com 9980. Deixa minha torre 1895. 18950. Salvador, bom dia, 9980, estabilizado, uma milha, sua ilha, certo. 9980, livre pouso na 1 no 0, vento calmo, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, vento calmo, 1500, 9980. Leda Irumi, 120.8, 5147. Correto, 6211 no Chempro. 980, no solo azul 5, livre à direita, chance solo 12, 1 decimal 1. Point runway 10 via India, tower 1 on ADS 95, QNH 1015. Good morning, Ocean Air 6225, cleared for takeoff runway 10, wind calm, QNH 1015. Roger, calm, and then clear to takeoff, Ocean Air 6225. 225, decolado 220, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 225, climbing on plane number 360, Arbor, departure. Climb on plane 360, Arbor, departure, Shenandoah 225. Bom dia, um voo 1865, central para Brasília. Boa noite, 1865. Afirmo. Autorizado Brasília. É, corrigindo, confirma apenas o nível para Brasília. 360. Sim, só um instante que eu vou coordenar o 360. O sistema aqui não informou o nível, ok? Só um instante. Azul, Azul Alpha, X-Ray India. Prossiga. Solicito reboque do pátio 3, posição 4 Romeu, para o pátio principal, posição 03. Autorizado até a saída do pátio, chame para ingressar no pátio 1. Azul Alpha, X-Ray India, ciente. Salvador, agora no 96, puxa o deck no momento na 1-1. Autorizado na 1-1, no chame TAC. Copia. Autorizado 360 Brasília, AP Zulu 17, decola no zero direita, árbol, transição Elefa, 120.8, 5156. Autorizado Brasília 360, via AP Zulu 17, decola da 10, controle da direita, árbol, transição Elefa, 120.8, controle 5156, transporte agora no 87. 7, pronto, puxa só. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, para o táxi, para o táxi, boa noite, boa noite, meia 5, posição 4, boa noite, para o táxi. Como é que o senhor Charlie mantém a posição, aguarde para prosseguir o reboque. Boa noite, meia 5, autorizado, chama para o táxi. Charlie na escuta do solo. Tudo azul rebocando no pátio 3, tá na escuta? Azul Alpha, X-Ray India na escuta. X-Ray India, mantém a posição, o tráfego da Avianca vai puxar aí na posição 5. E ele ingressa com a cauda aí no pátio, ok? Mantém essa posição. Alfa, X-Ray India, ciente. Meia 2, 1, 1, correndo com a equipe de solo. Informo o tráfego em breve da Azul, a retaguarda, no pátio 3. Você está ciente do seu pushback? Sou, meia 2, 1, 1, até através de 612, gol 963. Até através do 612, gol 963. 225, chama o senhor, tem 1260, até no 288. 0 a bordo, 3 horas e 40, até na Confins. 865 está livre até ponto de espera, ajuste 1015, a torre em 118.95. Destaque está ponto de espera, 395, a torre em 1518, boa noite, 1540. 865 confirma apenas o alternado? Confins. Fecha. Autorizado, chamei até o ponto de espera 1-0, torre 1895, 1015 ajustado. Até o ponto de espera, 1895, ponto de espera 62. Boa 963, segue o avião. A linha decola da 1-0, vento 060 graus com 2 nós. A linha decola da 1-0, boa noite. Azul rebocando, está livre. Azul Alfa, X-ray India, sim. Boa noite, 865, livre decolar no 1-0, vento agora variável com 2 nós. Bom dia, Chiné 6211, bom dia, Chiné 6211, ali mantém o 1-0. 5, decolado às 3, mexa no controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Olha o gol 1865 decolando, você escuta? Se contar para rodar, suba a ver sair da 360. Ok, faz a Arbor Elefa 360. Menos de um minuto, 6211. Decolado aos 4, no chão controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom dia, 9620. Salva de algum 9, né? 63, passa 1400 dial. 3, saída da dial, vigilante. Entendeu, dial, prosseguindo, 390093. Triano, troque o número, o código transponder para 5153. 5153. Chama o centro Recife 1260 terra 1288. 6219, chama o centro em 1251, na alterna 1323. 963, chame Recife na frequência 251 na terra 3325. 351-3325, voo 963, bom dia, obrigado. 5, bom dia, guarde cota. Cópia. Galeão autorizado, nível 360, via P90857, decola pistão 0, curva à direita, Dael Leda, após Leda, Irumi, 120.85404. Correto, pronto. Azul 5003, pronto. Azul 5003 autorizado, 300 Guarulhos, via Tesouro 10, decola pistão 0, direita, Dael Leda, após Leda, Motiva. Controle Salvador 120, decimal 8, 5405. 7, um pronto. Autorizado, chame o táxi 3125.